lembre que nada pode te parar. Passar de level deixa mais difícil. Mas hoje é dia de comemorar. Tem mais um dia, hoje em dia é algo a se apreciar. Eu não sei de onde vem essa chance de viver mais um dia. Mais um dia de vida sem dívida. Mais um dia de vida sem dívida. Mais um dia de vida sem dívida. Mais um dia de vida sem dívida. Agradeço pela vida quando o sol nasce. Da diva é de vida, exige coragem. Aprendendo a lidar com problemas com classe. Ah, se o tempo voltasse e o universo perdoasse meus erros. Homem tão cedo, fé no futuro é o segredo. Acreditar nesse sonho e partir sem medo. A vida é viagem só de ida. Tem que se equilibrar nessa batida. Enxergar a saída no fim do túnel. Dizem que o homem pode mudar o mundo. E a meta é melhorar a cada dia. Fazer o time crescer, sintonia. Alcançar Saturno, sinergia. Não importa o ouro se é a aura que brilha. Viva! Se lembre que nada pode te parar. Passar de level deixa mais difícil. Mas hoje é dia de comemorar. Tem mais um dia, hoje em dia é algo a se apreciar. Eu não sei de onde vem essa chance de viver mais um dia. Mais um dia de vida sem dívida. Mais um dia de vida sem dívida. Mais um dia de vida sem dívida. Mais um dia de vida sem dívida. Somos passageiros da mesma viagem. Embarcação, mãe terra, primeira classe. Aos 7 quadrantes, voa a espaçonave. Respeite o Tizuki, respeite quem sabe. Respeite quem não merece isso, respeito. Não somos robôs, temos corações de verdade dentro desses peitos. Almas singulares, nosso próprio jeito. Nunca compare, se não reparo, repare. Vivendo em meio ao safari invertido. Apartamentos, gaiolas, motivos que nos mantém no mesmo ciclo. Terceiro milênio, oxigênio poluído. Instituições, cobiça cifrões. Ladrões de sonhos, são reais. As vilões se mantém alerta. Paz ainda existe, ela vem quando tu cansa de viver triste. Aprendi com o Gustavo, dedo mede riste. Vai despreocupado se não tá mandado. Não tem por que ficar bolado. A vida fortalece o cosmo, tá ligado. E mesmo em meio ao dia nublado, é de lei o sorriso tem que tá estampado. Eu não passei as tuas próprias neuroses. Pra quem não tem nada a ver com teu fardo, segura tua própria marimba, Niki. Somos protagonistas da história sem fim. Segura tua própria marimba, neguinho. Somos protagonistas da história sem fim. Se lembre que nada pode te parar. Passar de level deixa mais difícil. Mas hoje é dia de comemorar. Tem mais um dia, hoje em dia é algo a se apreciar. Eu não sei de onde vem essa chance de viver mais um dia. Mais um dia de vida sem dívida. Mais um dia de vida sem dívida. Mais um dia de vida sem dívida.